Agora preste atenção, irmão. Deus se revela ao homem para que o homem tenha uma teologia. E essa teologia é fruto desse relacionamento do homem com Deus, porque o homem passa a conhecer a Deus e começa a ter comunhão com Deus através de Jesus. E Deus se revela por um propósito, com um propósito. Deus tem um propósito nisso. E é interessante que quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que a revelação de Deus, ela veio primeiro no homem. Primeiro na criação, mas depois no homem. Antes de vir a própria Bíblia, Deus se revelou pelo próprio homem. De uma forma generalizada na natureza, mas de uma forma específica no homem como a coroa da sua criação. Depois é que Deus se encarnou em Jesus e veio à terra. E Jesus deixou um livro, a Bíblia. E este livro do Velho Testamento aponta para Jesus e do Novo Testamento conduz para Jesus, que é o centro da Bíblia. Na verdade, a Bíblia é a revelação de Jesus que já havia se revelado encarnando-se como homem nesta terra há 2000 anos atrás e morrendo no meu lugar, no seu lugar. A encarnação é a manifestação e revelação de Deus. A forma pela qual Deus se revela e sempre se revelou é encarnação. João 1, capítulo de João. Porque no princípio era o verbo e o verbo se fez e todas as coisas foram criadas. Deus se fez todas as coisas dessa terra. Deus começou a se manifestar e ele se materializou, ele se encarnou, primeiro na sua natureza, depois na sua revelação através dos profetas, e por fim o seu propósito eterno e absoluto e soberano e central. Deus se encarnou em Jesus. Deus agora se fez homem, não apenas a sua manifestação na natureza ou a sua manifestação através dos profetas, mas agora ele mesmo se encarna em Jesus. E Jesus desce à terra e manifesta o amor do Pai. Lá em Hebreus, no capítulo 11, nós vemos esse capítulo que nos ensina muitas coisas sobre a fé. Alguns creem que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Outros não creem nisso, mas não importa, foi o Espírito Santo que inspirou. E no capítulo 11, no versículo 3, nós lemos: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Diga, pela palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus é Jesus. Desta forma, Deus foi se revelando. Pela fé, nós entendemos que todas as coisas foram criadas por Jesus. Jesus se manifestou através dos profetas, da sua palavra, do seu povo Israel, se encarnou em Jesus, morreu numa cruz, e hoje ele opera de forma distinta, mas com o mesmo propósito. Hoje, a revelação de Deus para experiências e para comunhão com ele se dá, primeiro, pela palavra. Diga, hoje a revelação de Jesus se dá primeiro pela palavra. Antes de termos a Bíblia, a revelação de Deus se deu na natureza, nos profetas, encarnando-se em Jesus. E agora que isso foi concluído, nós temos a palavra, e a revelação de Deus hoje se dá primeiro através das Escrituras, da palavra. Segundo, a revelação de Jesus se dá através das vidas. Que vidas? A minha vida e a sua vida. Vá novamente lá no livro de Romanos, na carta de Romanos. Irmão, não se preocupe se é muita coisa e você não está conseguindo acompanhar, se não está digerindo algumas coisas. Depois você vai pegar uma cópia desse CD e você vai reestudar, e o Espírito de Deus vai ministrar a você mais e mais, porque o que nós estamos estudando é a palavra de Deus, é a revelação de Jesus. capítulo 15 de Romanos, no verso 4, nós lemos: pois tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Diga comigo: eu só tenho esperança para qualquer coisa desta vida através das Escrituras, porque as Escrituras revelam Jesus, que é a única religião, que é a única forma de eu ter uma experiência com Deus e de Deus passar a agir na minha vida. É por isso que Paulo aos Romanos vai dizendo, versículo 5: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que concordes e a uma só voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que fazemos aqui quando nós estamos reunidos e cantamos e cultuamos e oramos ao Senhor? A uma só voz, nós glorificamos ao Senhor Jesus. Versículo 7: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Continua o versículo 8: digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios, e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías, o profeta: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa crença, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Paulo começa dizendo que o que foi dito e escrito lá atrás foi escrito para o nosso ensino, e o nosso ensino das Escrituras, para que o Deus se manifeste e o Deus Todo-Poderoso venha a nós, segundo Jesus Cristo, e nos conceda estas bênçãos. E preste atenção que esta carta de Paulo coloca no intervalo entre esta experiência inicial com Deus através da sua palavra e a ação de Deus na nossa vida, um culto. Por que um culto? Porque no culto como nós estamos aqui hoje, nós começamos estudando a palavra de Deus, que é a revelação de Jesus. Num culto nós começamos a ter relacionamento com as pessoas, e através das vidas que estão cheias do Espírito Santo, nós começamos a conhecer mais de Deus. Deus se revela hoje, como se revelou na pessoa de Jesus, na vida de cada um que está tendo experiências com a sua palavra. Por que que nós estamos estudando isso, irmão? Primeiro, porque muitas pessoas não entendem por que é que tem que ir a um culto ou a uma missa. Muitas pessoas não entendem por que é que são convidadas para ir a uma reunião ou a uma célula. Muitas pessoas acham que isso é coisa da religião dos crentes, ou da religião do outro. Eu já tenho a minha religião. E o Senhor nos faz entender pela sua palavra que religião não é esse conjunto de dogmas, de atitudes, de atividades que cada um escolheu fazer. E o homem, segundo a sua própria cabeça, o seu entendimento, vai dizendo: agora faz isso, agora vamos fazer assim, agora vamos fazer assado, agora é assim, agora é depois, muda. Não, religião é uma experiência minha, pessoal com Deus, que gera um pensamento organizado a respeito dele, baseado na verdade, que é a teologia, o que eu sei e penso dele. O Senhor é o meu pastor e não tem me faltado nada, Ele tem me abençoado, Ele tem me conduzido, eu sei o que é que eu estou falando acerca de Deus, por causa da minha experiência com Ele. essa experiência com Ele, ela é possível quando nós começamos a ter um contato através de Jesus, do Espírito de Deus vindo ao nosso espírito. Não é mais a nossa vontade, é a vontade do Pai que vai prevalecer. Eu não quero mais a minha vontade, eu quero a vontade do Pai. E para eu saber a vontade do Pai, eu preciso estudar a Bíblia. E quando eu estudo a Bíblia, Deus se revela mais ainda a mim, Jesus vai se revelando, e eu começo a conviver com outras pessoas que estão estudando a Bíblia, que estão cantando, estão louvando a Deus, e essa comunhão genuína, real, sem interesses terceiros, sem nenhum propósito secundário, ou sem nenhum desejo de criar alguma coisa humana, apenas por causa do amor de Deus colocado em nós, faz com que nós começamos a orar uns pelos outros, a cuidar uns dos outros, a amar uns aos outros, a orar uns pelos outros, a interceder uns pelos outros, a amar o dia em que a gente se reúne, a amar o dia em que a gente vem para cá e se ajunta e se encontra, ou se não é um dia de encontro aqui, o dia que a gente liga um para o outro, o dia em que a gente encontra um na casa do outro ou em algum lugar, porque a gente começa a ver que Jesus se revela na vida do outro. Deus está fazendo alguma coisa na vida do Fenício, da Vânia. Então, enquanto eu estou com eles, eu estou tendo comunhão e experiências com Jesus. Isso me enche do Espírito de Deus. Por isso nós nos reunimos, por isso nós seguimos alguma coisa, por isso nós seguimos a palavra de Deus. Não é porque tem a obrigação de ir à missa, não é porque tem a obrigação de ir ao culto, não é porque faz o sinal da cruz uma vez por semana, é porque eu quero ter uma experiência com Deus. E para eu ter uma experiência com Deus, eu preciso conhecê-lo cada dia mais. E esse conhecimento só é possível quando eu permito que o Espírito de Deus venha sobre o meu espírito.